Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Lembra da disco, a dance, sua febre. Ô Jimmy, seu teclado, grama, seu flash. Inventando mix, possibilitando back to back. Ou ainda rocha com reverente Chuck Berry. A guitarra elétrica que o mundo assistiu. O DJ mixando sons e expandiu os discos, que viajava até o princípio do nascimento da música eletrônica. E seus caminhos que vão do drum and bass, a rumba, chachada, ao mambo, da bossa, psycho, da salsa, ao jungle rap, e sampleou e ampliou os horizontes, mudando a ótica estética das outras fontes. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Ouço o bumbo, eu sei que a caixa vem na sequência. Chimbal, corto sample e misturo na cadência. Poluição sonora nunca sai de moda. Mudança eletrônica está à prova. Qualidade sonora acima do normal, mas nada anula o talento natural. Você comigo, junto no pensamento. Evolução musical não se perdeu no tempo. Tem que fazer valer e acontecer. Afinal tudo é gravado e alguém vai ver. Escutar se é bom ou uma porcaria, isso é musicalidade ou poesia. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Desde Kraftwerk até os dias de hoje, céticos e conservadores constroem seus castelos, tentando comandar as regras do plano cartesiano, discutindo o sexo dos anjos em duas dimensões, limitando as ações analógicas, sacando suas amostras, modulações, frequências, ondulações, fluências que apontam em direções intensas, interpretações simbólicas, acirrados diálogos logarítmicos discutem a sensualidade parabólica, a qualidade que outrora traziam as ondas que os olhos podem ver agora. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Eu quero ver gravar fitinha pra tocar no tape deck, tocar no 3 em 1 e o DJ fazer squash. Sem microfone pra ensaiar, ninguém vai te filmar. Nem a rádio vai tocar. Fala, Dona Anfer. Oi, e aí, mano? Firmeza? Firmeza, truta. Pô, tô ouvindo um som aí que a mina me emprestou. Parece que é dos caras do ABC e tal. É mesmo? Os caras de Miliano, né não? É, pode crer. Isso mesmo. Demorou passar pelo zap zap e tal. Já é, irmão. Nossa.